A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, trabalhando hoje com o capítulo 11, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11. Temos trabalhado dois capítulos dia, nos últimos dias, capítulo 3 e 4, capítulo 5 e 6, capítulo 7 e 8, o capítulo 9 e 10. Mas esse capítulo 11 é muito importante, o 12 também, porque no capítulo 11, por exemplo, nós vamos ver Davi sendo ungido rei de Israel, a conquista de Jerusalém e os ilustres guerreiros de Davi. Então, ainda que a nossa devocional volte a ser de um capítulo, nós não estamos perdendo nada, pelo contrário, vamos ser todos abençoados, porque o tema requer de nós uma atenção especial. Então, hoje vamos trabalhar com um texto de 1 Crônicas, um capítulo do primeiro livro de Crônicas, o capítulo 11, enfatizando a unção de Davi como rei de Israel, e nós vamos ver como ele é o homem segundo o coração de Deus. Tenho certeza que a leitura bíblica e a ênfase na postura de Davi vão favorecer a nossa própria vida e missão e vão nos ajudar a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Antes da leitura, como é nosso hábito, como nós temos feito na maior parte dos capítulos, eu vou ler um texto. Ontem li um texto enviado pelo nosso irmão Everson, hoje vou ler um texto que o pastor Paulo nos mandou, e diz: conhecer com solidez. Então vejamos. Conhecer com solidez. Lucas abre seu evangelho declarando o seu propósito: registrar com exatidão a vida de Jesus. Ele não escreve a partir de boatos ou tradições distorcidas, mas se apoia em testemunhas oculares e numa investigação cuidadosa. Seu desejo era que Teófilo e cada um de nós tivesse plena certeza da fé recebida. Vivemos tempos em que muitos repetem frases feitas ou seguem crenças rasas, mas sem se aprofundar. Mas fé verdadeira não é superstição nem herança cultural automática. Ela se fortalece quando buscamos conhecer Jesus de perto, lendo, meditando, observando o que ele fez e disse. Assim ganhamos confiança para falar dele com amor, com sabedoria e com coragem. Irmãos, conhecer a Cristo Não é apenas acumular informações. Qualquer pessoa pode acumular informações. Até num programa de computador você pode colocar uma série de informações. Conhecer a Cristo é cultivar intimidade, é andar ao lado dele a cada dia. Que nossa fé seja sólida, porque é bem fundamentada, e que nossas palavras sejam firmes, porque partem de um coração cheio da sua presença. Glórias a Deus. O autor desse texto que o pastor Paulo nos enviou é A.C. Barro. Muito bem, depois desse texto tão abençoado, nós vamos ler um capítulo também abençoado sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Há um paralelo desse texto no capítulo 11, no primeiro livro de Crônicas, com o segundo livro de Samuel, que nós já vimos e postamos no capítulo 5, entre os versículos 1 a 5. Diz assim o texto: Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: Vê, somos de teus ossos, de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Iavé, o teu Deus, te declarou: Tu pastorearás o meu povo Israel. Sim, serás príncipe e governará sobre todos os israelitas. Vejam bem, se Saul caiu em todos aqueles pecados que nós mencionamos na última ministração, aqui há uma declaração do povo de que Davi já era ungido para reinar e para liderar Israel, para pastorear sobre o povo de Israel, para governar sobre todos os israelitas. Então, todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde se celebrou um pacto com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme Iavé havia predito por meio de Samuel. Davi, portanto, foi ungido ainda em Hebrom pelos líderes, os anciãos e as autoridades de Israel, e ele já foi ungido rei de Israel. E essa unção de rei de Israel é uma unção messiânica, porque quem vai ser o rei de Israel e de toda a terra é o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. Vejamos no versículo 4 como se deu a conquista de Jerusalém. Então Davi marchou para Jerusalém, conhecida também como Yevus, ou, como nós falamos em português, Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, advertiram a Davi, dizendo: Tu não entrarás aqui. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sion, ou, como dizemos, Sião. que se tornou a cidade de Davi. Esse nome, Sião, passa a ser um nome muito importante, irmãos, na vida de Israel e para nós cristãos, porque Sião aponta para esse momento onde Davi vai governar e nós falamos o Messias saiu de Sião, o Messias vem de Sião. Versículo 6: Naquele dia anunciou: quem ferir primeiro os jebuseus será o primeiro comandante. E Joabe, filho de Zeruia, conseguiu o privilégio de tornar-se comandante, porque foi o primeiro a atingir aqueles inimigos. Irmãos, irmãs, Joabe, falando um pouquinho de história, passa a ser uma personagem importantíssima. Ao findar da sua vida, teve alguns erros, cometeu alguns erros, mas ao longo da jornada do rei Davi, da trajetória do rei Davi, foi comandante do exército e por isso Joabe passou para a história, porque tornou-se o primeiro comandante e o comandante no período de Davi. Versículo 7 diz assim: Então o rei Davi passou a morar nessa cidade fortificada, e por esse motivo ela foi chamada de Cidade de Davi, no Monte Sião. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o aterro, chamado Milo ou Miló, até os muros ao redor, e Joabe reformou todo o restante da cidade. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, estava com ele. Veja, ele se tornou mais forte e, sobretudo, mais respeitado. Muita gente é forte. Muitos líderes são líderes fortes, mas não são respeitados. Ele passou a ser respeitado porque o Senhor estava com ele. Agora, os ilustres guerreiros de Davi. Nós entramos também nesse capítulo na genealogia, mas valeu a pena fazer esses destaques e ainda farei mais um destaque. Depois de listar os ilustres guerreiros de Davi. Versículo 10. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Essa, portanto, é a lista desses homens ilustres: Jazobe-Baal, ou Jazobeão, um aquimonita, chefe dos oficiais, chamado de o Capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente a sua lança. E só para você saber, havia os chefes de 10, os chefes de 100, os chefes de 1.000. No caso dele aqui, o capitão dos 30. A estratégia era levantar chefes para 10 pessoas, para 20, para 30, para 100, para 1.000. Essa era uma estratégia da época. Versículo 12. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos três principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado e o destacamento filisteu na cidade de Belém, Davi teve um desejo e exclamou: "Quem me dera beber a água do povo de Belém, que está perto da porta da cidade." Antes de ler o versículo 18, a caverna de Adulão também entra para a história por ser um lugar onde Davi ficou abrigado, se escondeu, e nessa situação aqui também é mencionado a caverna mencionada, a caverna de Adulão. Ou seja, você já sabe, é um lugar onde Davi esteve, estratégico, enquanto aguardava o momento da sua vitória final. Versículo 18, quero fazer esse destaque. Então, aqueles três homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e trouxeram a Davi. Porém, Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho e a derramou como oferta perante o Senhor. Ah, que coisa tremenda! Davi tinha sede, queria beber água. Trouxeram água para ele, mas ele não se sentiu digno de bebê-la sozinho. E ele fez uma oferta daquela água perante o Senhor. Tomara que todos os líderes cristãos tenham essa atitude. Apesar de sedento, Davi não se achou digno de beber enquanto seu povo passava sede. E diante da coragem e lealdade dos seus amigos, preferiu oferecer aquele sacrifício em adoração a Yahvé. Primeiro, ele não bebe a água. Não bebe a água. Foi leal aos seus amigos. Segundo, ele oferece aquela água em adoração ao Senhor, o seu maravilhoso Deus. Gestos como esse, em terceiro lugar, gestos como esse demonstram a verdadeira alma do Eterno, a alma do servo do Eterno. Então, em terceiro lugar, nós percebemos que alguém tem o coração de Deus, tem a verdadeira alma do servo do Eterno, quando é leal aos seus amigos e quando prefere oferecer aquilo que ele tem sede como oferta de adoração ao Senhor. Isso sim demonstra que alguém tem a alma do servo do Eterno. E revelaram um homem segundo o coração de Deus, como o Messias. Atos 13, 22, nós teremos a confirmação disso. Versículo 19. E declarou: "Ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue desses homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer essa água para mim, de maneira que não a quis beber." Assim procederam aqueles três guerreiros. Eu volto a dizer que o Senhor levante líderes segundo o seu coração, e essa liderança seja leal para com seus amigos, ofereça o melhor para o Senhor em adoração e tenha uma verdadeira alma de servos do Eterno. Não tenham só títulos, mas tenham a alma de servos do Eterno. Versículo 20. Abissai, irmão de Joabe, Era o chefe do batalhão dos 30, veja bem. Abissai, irmão de Joabe, também era chefe do batalhão de 30. Manejando com perícia sua lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os três. Então guarde esse nome, Abissai, Joabe, o outro Abissai. Ele foi honrado duas vezes mais do que os guerreiros do batalhão dos 30 e foi promovido a chefe deles, mas nunca se igualou aos três primeiros e ilustres guerreiros do rei. E havia também o guerreiro Benaia, Ben Jehoiada, ou Benaia, como conhecemos, filho de Joiada. Benaia, filho de Joiada, natural de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os dois filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2,25 metros de altura, ainda que o egípcio manejasse grande lança de guerra, que mais parecia uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou, munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Por haver realizado tais feitos notáveis, Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso com os três ilustres guerreiros do rei. Dos 30, ele era o mais famoso, todavia, também não se igualou em valor aos três primeiros. E Davi promoveu o comando da sua guarda pessoal. Os outros valorosos guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo de Belém, Samote de Aror, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos ribeiros de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Azém, de Gizom, Jonatas, filho de Sag, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Agri, o Amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jati, Urias, o Hitita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Siza, de Ruben, notável líder dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maacá, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroé, Jediael, filho de Sinri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel, de Maav, Jeribal, e Josavias, filhos de Onão, Eu, Naão, Itma, o Moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel de Mesobá. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por esse capítulo da Bíblia. E a minha oração nessa hora é para que você, ao ouvir essa palavra, possa se deixar tocar por ela. E que a palavra tocando em você faça você um líder segundo o coração de Deus, independente do ministério. Você pode ser um líder na área administrativa, eu gosto de dizer isso, um líder na portaria, um líder na limpeza, um líder na docência, um líder com as crianças, um líder com os adolescentes, um líder na área missionária, um líder entre adultos, um líder entre idosos, um líder na área, como disse, administrativa, docente, social, missionária. Mas que tipo de líder? Um líder segundo o coração de Deus. E como eu posso ser um líder segundo o coração de Deus? Seja, em primeiro lugar, leal aos seus amigos. Não deixe de ser leal aos seus amigos. Em segundo lugar, prefira oferecer sempre, em primeiro lugar e melhor, um sacrifício de adoração a Yahvé, ou adoração, tá bem? Para a gente não confundir hoje, porque o sacrifício único e suficiente Jesus já fez por nós. Então, ofereça a sua vida e o que você puder em adoração ao Senhor, o maravilhoso Deus. Em terceiro, demonstre a sua verdadeira, seu verdadeiro coração de servo do Eterno, verdadeira alma, verdadeiro espírito de servo do Eterno, ou seja, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Não é preciso lembrar, mas eu só lembro alguém que está começando na vida cristã, que esse era um período de muitos confrontos e lutas. Então, hoje também temos guerra, sim, mas naquele momento era uma coisa absolutamente comum. Quando alguém ia tomar um outro território, isso era marcado pela guerra. Hoje também é, mas naquele momento era assim que se fazia, e por isso nós vemos Deus abençoando e fazendo prevalecer na guerra. Isso você só compreende ouvindo toda a palavra, lendo toda a palavra e entendendo que isso é a história da revelação de Deus e que chega em Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo vai dar essa explicação, mas na verdade à luz do que Jesus demonstrou. Que a graça esteja com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.